Então vamos lá, gente. 3, 2, 1 e. Voltamos. Como é que começava o podcast mesmo? Ai, meu caralho! Não, tem que começar só, para! Não, afinal de contas, não, não. Eu lembrei! Foda-se, para com isso! Ah, tá bom. Vai, 3, 2, 1. Bem-vindos à minha taverna, queridos aventureiros. Eu sou o Nerdmaster, o taberneiro desta bagaça. Vocês querem conhecer Koala, o Hunter e seus amigos? Eu não recomendo, mas eles estão naquela mesa ali no canto. Vá até lá, sente, puxe uma cadeira e divirta-se, ou não. Olha aí, o profissional. É um profissional dando introdução, sabe? O que eu posso dizer além de sobe abertura? Em uma taberna distante, em terras podcasterianas, Koala se reúne-se a seus companheiros em volta de uma mesa redonda para conversar sobre suas antigas aventuras e sobre o que mais vier à mente. Sem uma pauta qualquer, essas aventuras e quests sem sentido, você escuta agora em mais uma Taberneiro. Está passando agora mais uma Taberneiro, o podcast que a gente filosofa sobre o nada, sobre não temos nenhum assunto aparente, nenhuma pauta presente, e aqui a gente fala sobre o que nos der na telha e tudo mais. Ou seja, ouvinte, vocês ficaram o quê? 4 meses sem o HunterCast? É, e vai voltar com essa zona. Você achou que ele tinha, sei lá, estudado, melhorado a situação dele? Porra nenhuma. Só quase morri. A única coisa que mudou foi eu quase ter morrido. Mas enfim, é a única coisa que eu não vou brincar é com a tua saúde. Mas não pode brincar, cara. Pode brincar. Mas enfim, antes de a gente começar, eu devo apresentar o nosso membro novo. Nós estamos aqui, o Otávio, o nosso membro rico. É, o Otávio, ele tá ajudando a pagar o Rafa agora, por isso que o podcast existe. É só por isso que eu tô aqui também. É só por isso que eu tô aqui. Pariu, pobreza é uma desgraça. E também comigo aqui, você já ouviu o queridíssimo taberneiro, nosso poderoso clérigo. Temos o Nerdmaster. É, mas hoje eu não tô de clérigo, não. Hoje eu tô de dono desta bodega, né? Tirou uma folga. Literalmente, né? Que a bodega era outro nome pra taberna. Era? Olha aí, bom saber. É, também estamos com o nosso queridíssimo editor, nosso bardo, nosso poderoso e felicíssimo Rafa. Foram 4 meses tranquilos, sem ter que me preocupar em conversar. Não, nem conversava com o Koala, se a verdade é essa. Durante 4 meses. Ouvinte, eu só quero deixar uma coisa. Descansou, aqui, né, cara? Descansou. Desculpa, tá? Desculpa qualquer coisa. A partir de agora é ladeira abaixo. Não, você interrompeu o que eu tava falando pra poder falar isso. Desculpa. Obrigado. Ai, ai. E nós também estamos com a nossa poderosíssima e queridíssima guerreira, a Sara. Grandiosíssima Sara. Caralho, cadê? Da puta, cadê? Sara, cadê? Alô? Sara não era cavaleira, não? Não, só pra deixar claro, não ficou combinado isso daqui, tá, gente? É uma surpresa tanto pra vocês quanto pra bom, nós, que ela não esteja aqui. Bom, a Sara tá aí, ela aparece. Qual você vai no seu cu? Que nossa. Isso? Belo retorno, muito bom, Sara. Nossa, ai, nossa guerreira, a Sara. Velho, nossa. Pega essa garrafa aqui, enfia em você e faz a dança. Garrafa. Gente, oi, tudo bem? É porque o Quara se arranjou a raça de Discord. Aí rola meio que uma treta. Tá dando pau no Murphy aí no Robocop, né, cara? Tá travando tudo. Tá travando tudo de todo mundo, cara. A gente tá gravando esse programa muito tempo depois do último programa, mas só pra deixar uma curiosidade aqui. Era pro podcast ter voltado antes, mas eu perdi o áudio. A gente gravou esse programa já, mas aí eu perdi o... Não, mas isso aconteceu. Acho que é bom a gente começar esse podcast explicando o motivo do podcast ter sumido. Por motivos de força maior, pessoas. Eu fui demitido e eu tive um probleminha com asma, que meu pulmão tava funcionando 40%, aí eu quase morri. Aí... eu tive que dar uma pausa. Não é mentira. Não, isso... Não é zoeira, não. Não é zoeira, é de verdade. É que o Koala se tem essa péssima mania de falar uma coisa séria e depois rir. Aí as pessoas pensam que é zoeira. Não, ouvinte, não é zoeira, não. Essa besta quadrada foi demitida e está só com 40% da capacidade pulmonar devido a uma asma. Estava. Agora eu estou melhor. O médico falou que... Ele continua a merda. Ele continua o mesmo. Esse, infelizmente, se fosse uma pessoa normal, ele tinha aproveitado o tempo parado para, de repente, estudar, né? Melhorar o vocabulário, aprender a dicção. Mas não, o Wallace. Cara, mas você sabe que quem parou para estudar nesse meio tempo foi o Rafa, né? Que começou a fazer faculdade e hoje agora se tornou um editor muito melhor que era antes, Rafa. Não. Você tirou aí um editor muito melhor. Olha só, pra ser mais pontual, cara, eu realmente tô fazendo faculdade e tal, me mudei de cidade, teve um período que eu gravava, eu morava na cidade de Bauru, agora tem São Paulo realmente, na capital. Uhum. E eu acho que, inclusive, antes do podcast ter meio que dado uma sumida, eu já tava aqui, já tinha me mudado, e enfim. Mas o mais interessante nesse tempo, até brinquei aí na abertura, é que eu não tava nem conversando com o Wallace nesse tempo. Realmente, o Wallace, ele deu essa sumida por esse problema de saúde dele. E aí, imagine você ficar tanto tempo sem conversar com um amigo, né? E ele chega com as piores notícias possíveis, né? Ele chega com a notícia de que ele tá com apenas 40% do pulmão funcionando. Aí, tudo bem, não. Se você é um cara de 60 anos, você vai entender. Se é um cara nos seus 20, é já algo um pouco duvidoso. Então, assim, Quara, eu só queria chamar um pouco a atenção pra você. Você ficou sabendo dessa notícia e tal, como que foi? Por que que você quase morreu nesse tempo? Ah, porque aconteceu de que onde eu trabalhava tinha produtos químicos que afetavam a minha rinite. E ela atacou, mas eu até então acreditava que tinha rinite bronquite, né? Porque quando eu era pequeno fui diagnosticado com rinite bronquite. Só que parece que foi um erro médico, que na verdade eu tenho asma mesmo. E aí só piorou porque não foi tratada corretamente como deveria ser tratada todos esses anos. Mas só pra deixar claro, pra despreocupar as pessoas que ficaram preocupadas. Não, gente, eu tô legal, meu pulmão tá bem melhor agora. Já recuperei a capacidade pulmonar, já tá tranquilo, já consigo fazer tudo normalmente. Inclusive eu consigo até praticar boxe. E é por isso que a gente não dá o código. Oi? Ih, a Sara morreu no meio da fala. Eu acho que ela sofreu uma sanção aí. Alô? Oi, alô. Então, por que a gente tá mandando com ela? Porque a gente... Ele. É, não tá dando certo, gente. Não tá dando certo. A gente pode voltar pro assunto do Quaras quase morrendo. Quaras, agora você saiu do trabalho, você pode falar mais abertamente mal dele e você pode falar também... Inclusive, eu achei que eu saí por causa de falar mal dele dessa forma que eu falava discriminadamente. Meu filho, você acha que alguém escuta o seu podcast? Você pode falar mal o quanto quiser. É verdade. A gente falava isso antes. Eu sei que não é a audiência de um nerdcast. Mas não precisa zoar também, né? Você ofende a Deus fazendo esse tipo de ofensa, tá? Falando mal do meu podcast. Que é seu podcast também, tá, Rafa? Você não vem com essa de... Não, eu não sou membro do podcast, porque é assim, é de todo mundo aqui e todo mundo... Antigamente era algo que eu sempre tomava pra minha vida, né? Quando me chamaram pra poder editar o HunterCast, eu fiquei pensando assim, pô, eu não vou deixar esse podcast dizer que eu faço parte deles. Eu vou no máximo participar uma vez a cada alinhamento de planetas e fazer a edição e ganhar meu dinheiro. Mas infelizmente, né, aconteceu isso daí. Agora eu sou um membro de verdade. Rafa, eu só quero te deixar um negócio assim, só alguma informação assim, caso você não saiba. Claro. Poxa. Não, isso eu já sei, já. Ah, nossa, eu achei que ele ia dar realmente informação. Mas enfim, gente, vamos dar espaço pro nosso membro novo falar um pouco dele. Fala aí, Otávio, fala aí do garoto que ficou rico aos 15 anos de idade e conseguiu gastar todo o dinheiro em bebida e... Exatamente. Em festa. É a história do Macaulay Culkin, né? Não, peraí, o Rafa tá achando que é sacanagem, não, Rafa, isso realmente aconteceu mesmo, ele ficou rico. Não, eu tô ligado, como que é o nosso novo membro aí, porque como você é o riquinho rico, fala aí, rapaz. Exato, o riquinho rico. Eu tô meio tímido ainda na primeira participação aqui, mas, cara, minha história é basicamente um cara que teve pouco de sorte, muita responsabilidade, muita inconsequência e acabou aprendendo muita coisa na porrada. Eu trabalhei aí no mercado imobiliário um tempo, comecei bem jovem, comecei com 17 anos aí, com uma empresa que trabalhava com manutenção, reforma e construção, e deu pra fazer uma graninha bacana, até eu descobrir que a vida adulta era vida adulta, né, cara? Descobri que não tem massagem pra ninguém e não existe café grátis. Aí rolaram umas bostas, a gente pode entrar em mais detalhes aí no decorrer da vida aí do HunterCast. Mas rolaram algumas bostas e eu acabei tendo menos dinheiro do que eu tinha antes de começar. E aí agora eu tô no processo de ter mais dinheiro do que eu tinha antes de me fuder. Cara, essa é a minha vida no HunterCast. Hoje eu tenho menos dinheiro do que eu tinha quando eu comecei a editar. Então... Caraca, será que é do HunterCast isso? Será que é a maldição do HunterCast? Deixar as pessoas pobres? Eu também, cara. Hoje eu tenho menos dinheiro do que eu tinha quando eu comecei a gravar podcast. Que merda, hein? Inclusive, tá andando o cu, né? Pra eu poder me pagar agora, né? Porque agora que você tá desempregado, não. Ah, só mensalmente, filho. Não, inclusive, eu acho que a maldição do HunterCast atingiu até o Nerdmaster. Por que não foi no momento desse que você foi até demitido, Nerdmaster? Não, mas hoje eu não tô, não. Não foi nesse momento, não, seu maluco. Tá louco, eu, hein? Ah, mas o HunterCast já existia já, não foi? Ah, o HunterCast já existia, mas o infer... por mais que você queira, o mundo não gira em volta do teu umbigo. Ah! Mas, meu enfim, Deus, gente, mas... é o trauma. 2018, todo mundo sendo demitido e eu fui o único que pedi demissão, né? É, parabéns. É o... essa aí é a vida de quem tem sorte, cara. Quem não tem se fode igual eu. Se fode. Vai se fudendo aí, ó, pelo mundo afora. Mas enfim, gente, chega de falar coisa séria, vamos falar coisa de sacanagem, vamos mudar de assunto. Traz mais uma, Nerdmaster. Não, porque você, teu jeito tá desempregado, não vai ter como pagar. Bota na conta do Rafa. Bota na conta do editor. Mas enfim, Rafa, eu tô sabendo que você foi no show, cara, esses tempos atrás aí. Exato, né? Pra você ter uma noção, como é bom não ter o HunterCast na nossa vida, eu realizei alguns sonhos, né? Sobra tempo. Sobra tempo pra você realizar sonhos, que foi o que aconteceu recentemente. Pra quem não sabe, eu sou grande fã da banda Alice in Chains, né? E eles vieram aqui pra São Paulo, né? Onde eu cá estou. E aí eu fui assistir o show deles, né? Como bom fã, já comprei ingresso ali na frente, né? Tipo, pista prêmio, pra poder pegar os caras ali na frente do palco. E realizei esse meu sonho. Só que assim, quando você vai num show, você tem outros fãs também, e principalmente como era o caso de um festival, eu tive que lidar com fãs de outras bandas, né? E aí que começa a história, porque no dia eu trabalho, né, nos sábados, né, infelizmente, e aí eu tive que doar sangue pra poder pegar um atestadinho, né, pra poder faltar. Todo mundo começou a falar assim: não, pelo amor de Deus, não faz isso, porque você vai doar sangue, você vai direto pro show e você não vai aguentar. O doar sangue não teve problema nenhum, sabe? É tipo, eu fui doar, saí de lá e tipo, pensei assim: pô, eu vou ser super bem tratado. Dizem que quem doa sangue vai ser tratado assim, tipo, como rei, vão te dar comida, você vai assistir TV. Não foi isso que aconteceu. Ô, querido, eu não queria interromper você, não, mas eu preciso entrar de novo com essa informação que, pelo visto, você ainda não entendeu. Trouxa. Exato. Continue. Na vida, a gente é trouxa. Não que eu tenha sido maltratado, pelo contrário, né? Eu cheguei lá, tipo, todo mundo educado, beleza. Quando foi na hora de doar sangue, eu pensei assim: não, vão colocar a agulha em mim, né? Dizem que a agulha é grande, isso eu já tô preparado. Mas vão meter um esparadrapo em cima pra poder não ver a agulha enfiada na minha pele retirando sangue. Não foi isso que aconteceu. Colocaram a agulha em mim e meteram tipo um esparadrapo só pra poder segurar a mangueirinha, mas a agulha dava pra ser vista assim, enfiada, inclusive as gotículas de sangue em volta dela enquanto puxavam sangue. Foi tipo algo que durou 5 minutos, sabe? Foi tranquilo, não posso nem reclamar. Só que o lanche também não foi dos melhores, porque deram bolachinha de água e sal. Que eu acho que não é o suficiente. Eu não acho que é o suficiente pra poder manter alguém a cor, tipo, bem depois de doar sangue. Pelo menos assim, recupera não... o sódio, né? Porque a água e sal. Aí não mandaram uma clube social e um Danone? Aqui toda vez eles dão clube social, Danone e fruta. Não deram fruta. Foi o tipo um negócio de chocolate. Foi a única coisa que deviam dar de fruta era um abacaxi inteiro no rabo. Eles deram uma torrada, bolachinha de aguissal, um chocolatinho da Balduco e um polenguinho. Isso porque o lanche tava ruim. Não, é legal que eu peguei, assim, um plástico, assim, envolvido e tal, que tipo, eu falei, nossa, deve ter um puta lanchão aqui dentro, né? Só que tava... Quando eu abri, assim, sabe, era tipo aqueles presentes que a caixa é enorme, mas o presente é mínimo. Era é uma um caixa mesmo. Dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, dentro exato, de outra caixa, exatamente. E na tinha última um vale presente. Tinha um Inception ali que só levavam, tipo, um lanchinho básico. Mas foi tranquilo, eu consegui sair de lá, assim, nossa, tipo, muito bem, diferente do que as pessoas diziam que eu ia estar, né, que eu ia estar mal. Tiraram, acho que, 0,5 litro de sangue de mim. Porra, 0,5 litro? É, caramba. Quando doam é no mínimo 0,5 litro. Meio litro é nada, co. Meio litro não é nada, filho. Meio litro é o normal de se tirar. É uma bolsa de sangue, seu doido. Não, aí é que você, ouvinte, percebe quando é que o infeliz nunca doa sangue na vida, né? Eu só tiro sangue quando eu me machuco, irmão. Ou quando eu me estudo. Aham. Nossa, que exemplo, Wallace. Eu acho você uma pessoa tão boa. É um belo exemplo. Não, não é um belo exemplo, é um belo exemplo de um filho da puta. Eu tava lendo hoje as dicas pra depois de você doar sangue que diziam coisas como: não pode fazer esforço durante 24 horas, você não pode beber álcool, você não pode. Você tem que se repousar e beber muito líquido. Eu fui pro show, né, gente? Eu não fiz nada disso. Vocês devem imaginar. Ô, rapaz! Fez tudo ao contrário, fez tudo ao contrário. Eu fiz tudo ao contrário, inclusive. E aí eu tive que ir até o. Inclusive, ao Allianz Parque, né? Estádio do Palmeiras. Pra poder assistir o show que foi lá. Cheguei lá, eu já tava querendo, inclusive, se possível, acampar. Ou chegar no mínimo 6 horas da manhã, porque eu tinha medo de não conseguir pegar a grade. Quando eu cheguei lá, eu não quero, não vou mentir e dizer assim, não, tinha gente pra caramba pra ver as bandas, não sei o quê. Não, a pista premium, assim, não tinha nenhum corredor, assim, de gradezinha separando, assim, tipo, tinha bem pouca gente. Não tinha tanta gente suficiente, assim, pra poder me preocupar tanto. Se eu chegasse meio-dia, que foi o que eu cheguei umas 11h30, ainda assim ia estar de boa. E aí eu fiquei das 11h30, olha como é se fuder, sabe? Isso daí é só coisa que vem show e tal. É, eu fiquei das 11h30 até umas 4 horas da tarde, esperando. O que é tranquilo, assim, se comparado ao que pessoas fazem de acampar e tal, porque eu sei que teve uns trouxa lá que acamparam, mas como eu disse, tinha pouca gente, então não tinha motivo nenhum pra eles acamparem. Ah, peraí, tá dizendo que tem uma galera que acampou lá de estádio sem necessidade? Tipo, tinha 5 caras só. Foram lá os 4, não, vamos acampar, não sei o quê. E eu, inclusive, eu tava trocando ideia com o cara fila, ele falou assim que viu o pessoal fechando a barraca na hora que ele chegou, que foi umas 11 horas. E era tipo umas 4 pessoas. Só que pra chegar, tipo, a quinta pessoa, eu acho que foi no mínimo 9 horas da manhã. E os caras chegaram lá meia-noite pra poder acampar. Nossa, então, tipo, senhora. O que acontece, Rafa, é que existe certo tipo de indivíduos na sociedade brasileira moderna que são masoquistas, que gostam de sofrer. As pessoas têm que aprender nessa vida que há de se viver uma vida sem sofrimento. Mas tem gente que parece que percebe. Me ensine como que você vive sem sofrimento. Eu não consigo. Que voz é essa que aconteceu com a sua voz? Tá morrendo. Esse é o espírito que baixou nele. Qual se vai morrer no meio do podcast? Né? Daqui a pouco eu morro, cara. Daqui a pouco eu vou embora. Não, sério, era o Koala que você tava falando agora? Cara, eu não reconheci. Ele achou comum um rabo, tô na conversa, né? É. Era a Zilda Phillips, da família Dinossauro. Não, mas assim, ó, comentários à parte, né, Edmaster, é aquela coisa, né, fã quer ver a banda de perto e realmente vale a pena que eu vou chegar nessa parte. Mas enfim, eu cheguei lá trocando ideia com o pessoal, foi até umas 4 horas da tarde quando foi abrir os portões. E eu tava trocando ideia com a galera e eles falando assim, acho que tá de boa, a gente não precisa correr não, né, pra poder pegar o melhor lugar. Aí todo mundo falando, não vou correr, eu falei assim, olha gente, vou correr, sinto muito, mas qualquer coisa a gente... Aí naquela hora você só ouve aquele trecho de Hermanoteu na terra de Godá, corre negada! Foi todo mundo correndo na frente, cara, e aí eu comecei a correr disparado, isso que, lembrando que eu doei sangue de manhã, né, saí correndo disparado assim, aí a gente chegou na primeira parte que é a revista, aí chegou na revista, tipo, eu fui, tipo, errado, eles não fizeram a divisão, eles fizeram a divisão bem, foi eu que fui burro, tinha a parte da revista das meninas e dos menininhos, né, e eu fui, uhum, um pouco que seria das meninas. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim, não, ele é do lado, né? Aí, quando eu, tipo, fui pro lado, né, tipo, dos homens, um cara, tipo, eu já fui meio que entrando na fila, aí um cara tava na frente e falou assim, qual é, parceiro? Você vai ficar atrás ou vai ficar do lado no máximo? Você não vai me passar. Voltei. Oi, caralho. Tá, eu falei, caralho, mas não preciso dessa atividade, beleza. Cheguei na hora da revista, tava com uma camisa, assim, em volta da cintura, né? Tipo, sabe? Tipo ninja, vai, faixa ninja. Aí o cara, tipo, não, tira aí pra mim. Com a maior tranquilidade do mundo. Aí eu fui, tirei, ele, não, me segura aí. Aí ele fez a revista, tava falando, pelo amor de Deus, senhor, vai logo, que não sei o que, eu preciso entrar. Beleza, ele fez a revista, eu peguei e passei. Quando chegou na hora do convite, eu peguei, dei na mão da moça, ela começou a passar o código de barras. Não passava o código de barras. Ela ficou passando umas 30 vezes pra ver se passava, falando, pelo amor de Deus, moço, eu quero se entrar, deixa eu passar. Imagina, nessa hora o cara quase chorando já, meu Deus, eu só quero entrar. Porque eu tinha, beleza, tinha gente que tava atrás de mim que já tava passando, que tava milhão, que não sei o quê. Aí eu peguei e consegui passar. Quando fui pra entrar, ainda consegui pegar a pulseirinha pra beber, né? Que tinha que ter a pulseirinha ali, mais 18, bonitinha. Inclusive eu tô cogitando usar essa pulseirinha mais 18 nos mercados também, porque esses dias eu fui barrado pra poder comprar cerveja porque acharam que eu era menor de idade. Caraca, te confundindo com menor de idade. É um quase um bebê. É um rosto angelical. Eu sou, mas eu tenho cara de bebê. Olha, eu não culpo ele. Eu não culpo ele. Fuck. Não consegue, né? É, não vai dar. Hoje não vai dar Sarah, né? Não vai dar Sarah. Ô, Sarah, fala de novo aqui. Travou de novo. Fala, fala. Repete a frase. Tá. O pior é que eu com meus... Se eu fosse... Ah, foda-se! Não dá, cara. Não dá hoje, mano. Sarinha, tua voz realmente aparece... Não, em primeiro lugar, o Wallace é babaca. Deixa pra lá. Não ignoro o Wallace, mas... Ela saiu? Não, ela mutou. Ela tá resolvendo o microfone dela. É que meu pai tá aqui. Eu falei muito alto pra você. É, não rolou, né? E não, vai, termina essa história, vai rápido, continua. Beleza. Aí, eu tipo, consegui chegar bem na frente do palco, né? Tipo, eu não consegui chegar na grade, que é o que queria, mas tinha só uma pessoa na minha frente ali na grade e eu atrás, então, tipo, eu tava muito perto. Quando eu cheguei, já vi o baixista da Alice in Chains, o Mike Ness, ali no palco tirando uma selfie e tal. Já foi um momento assim, já começou o coração bater. Você saiu na foto dele? Saí dele, saí na foto, inclusive vai estar aí no post. Eu vou mandar os links aqui depois pra vocês verem. Tá eu lá no fundinho e tal, chegando com aquela cara assim de tipo aquele salgado ali é de quê? Eu tava muito super caralho, tipo Mike Ness, não sei o que, e saí no Instagram do cara. Isso era 4 horas da tarde, tá, gente? O primeiro show, que não era nem o deles, ia começar às 6 e pouco. Aí mais 2 horas na frente do palco. O que foi legal é que o pessoal que tava ali na frente, eles compraram um engradado de cerveja que tava 15 conto, tava caríssimo, um copo de cerveja normal, não era nada assim, tipo, valesse 15 conto. E era Itaipava ainda, que Itaipava você só compra depois na Bavária, porque é água com malte, com coisa de cerveja. É água amarela. É água amarela. O cara que deu o cartão pro pessoal comprar, ele não queria cerveja e trouxeram pra ele. E ele falou assim, ó, não quero essa cerveja não. Aí ele pegou e ofereceu pra galera, ninguém quis, eu peguei e tomei um copo de cerveja. Ou seja, já cheguei com cerveja grátis, então, tipo, tava ótimo. Vitória. Cerveja grátis, pra mim, é a definição completa de vitória. É muito difícil. Só que aí ele pegou e ofereceu outro copo. Aí eu pensei, cara, não vou fazer isso. Porque se você... Eu tenho um problema. Se eu bebo cerveja, pode ser um gole. Eu já quero ir no banheiro. Não importa. Eu adoro cerveja, só que eu tenho que ficar indo no banheiro toda hora. E aí, tipo... Bem-vindo ao mundo de quem tem pressão alta. Exato. Também sofro desse mal. É tenso, né? Então, tipo assim, eu falei, não vou nem beber nada. Eu tava até pensando, não vou beber nada, porque quando eu chegar lá na frente do palco, eu vou querer ir no banheiro e eu vou perder o lugar. Na fila mesmo, teve um malandro que já, tipo assim, eu já tomei vinho com ele, porque ele levou vinho. E então, tipo assim, eu já tava de boa, já tava... Já sim, já tava um pouco no grau. Mas aí eu tomei a cerveja, foi tranquilo. Quando começou o primeiro show, primeiro a banda que tocou foi Black Star Riders. Caras, eles são tipo de uma banda antiga chamada Thin Lizzy, que a única coisa que eu sei que eles têm é uma música nos créditos finais do Mercenários 1, que é a única referência que eu tenho, não faço ideia de... E tipo, a banda mudou bem e tal, já deu aquela animada. Nisso a galera que tava na frente ali, a grande maioria, tava querendo ver o Judas Priest, né, que era o principal da noite, né, era o headliner. E aí eu começo a ouvir, de repente, coisas que eu já esperava, né? É, no rock, na música, já tem essa coisa de, tipo, rivalidade um pouco como o futebol, sabe? Uhum. Os fãs de uma banda mais das antigas, ou tipo, de uma banda, por exemplo, de thrash metal, vão discutir com uma banda de death metal, porque, tipo assim, consideram uma outra banda ruim. Tipo, e nem é ruim, tipo, começa uma discussão por besteira. Eu não sei porquê, afinal de contas, nos dois casos a gente não consegue entender o que o cantor tá cantando. Ah, exatamente. Que desmerecimento. Não faz isso, não. Faz desmerecimento. Mas você tá agindo como eles, você tá agindo como eles. Porque você tem que. Não vê que. E aí, que, entre essas, eu tipo, um dos caras tava falando assim: eu não gosto de Alice in Chains. Porque um dos caras perguntou assim: acho que ninguém aqui na frente é Alice, né? Tipo assim, tinha, claro, o em volta de mim, tinha vários outros fãs do Alice in Chains, mas ali naquele tipo grupinho ali em volta que tava ali na minha frente, eles estavam tipo, mais pelo Judas Priest. E aí o cara começou a falar: não gosto de Alice in Chains, não deveria estar aqui, e que não sei o que, começou. Aí eu fiquei pensando: eu vou dar um jeito de zoar esse cara no meio do show. E aí, quando foi começar o show da Alice in Chains, eu já tava pensando assim: pô, eu vou ser uma pessoa de boa, né? Tipo, ok, eu vou tipo, ficar muito animado porque é a minha banda favorita. E eu posso até soltar frango um pouquinho. Mas eu não imaginava. Boiola! Quando chegou o Jerry Cantrell, que é o guitarrista, foi o primeiro a subir no palco. Primeiro que a banda já começa foda. Nos últimos shows, eles têm começado com uma das músicas da trilha sonora do De Olhos Bem Fechados, né? E o meu coração cinéfilo já vai a mil. Quando entrou o Jerry Cantrell, cara, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz na vida em ver o macho. Realmente, eu queria... Ah, não, cara, Rafa, eu tô querendo te ajudar, mas porra, tu não colabora, né? Mas, cara, não tem nem que mentir, cara, que eu fiquei animadíssimo. Inclusive, eu gravei animadíssimo, né, cara? Animadíssimo. Exato. Você tá falando isso porque você já viu o vídeo, que eu gravei vídeo, inclusive, parece eu gritando assim, sabe, que nem um maluco. E aí começou todo mundo, assim, aquela animação e não sei o que, começou a primeira música e de repente vem uma onda enorme atrás de pessoas empurrando, me jogam contra a grade na frente. Eu não sabia de onde. E aí, tipo, eu começo a ouvir um cara atrás gritando desesperado: não sou eu que tô fazendo isso, não sou eu que tô fazendo isso, tô me empurrando, não sei o que. E ele tava, tipo, meio que caído, assim, quase debruçado em cima de uma mina. Aí, eu, de repente, comecei a ser empurrado. Quando eu vejo quem tá empurrando, é um gordão, assim, enorme. O cara era samoano, não tinha jeito, sabe? Uhum. O cara era. Sabe aquele samoano do Moana? Era igualzinho, sabe? Só que ele tava de cabelo preso e de bandana. E ele tava loucaço, dava pra ver assim. Uma maconhazinha ali era o mínimo. Ele não sei o que ele tava, sob efeitos de alguma coisa. E ele começou a empurrar todo mundo pra chegar na grade. E aí eu comecei a meio que dar um contracorpo nele e querer jogar ele do lado. Mas, tipo, não importa a academia que eu tenha feito na vida, eu não ia conseguir derrubar um cara daquele. Não, meu filho, não adianta, realmente, não adianta a academia que você fez. Quanto a Maui ou Transmorfo, você não teve chance. Não, o cara tava loucaço e querendo chegar na grade e ele quase conseguiu. Aí ele começou a empurrar pra caramba pra chegar na grade e ele, ao mesmo tempo, pedia por favor. Por favor, gente, deixa eu jogar na grade que não sei o quê. Aí, eu empurrando ele, tinha uma mina do meu lado e ele achou que era minha namorada. E ele falou assim: cara, essa mina aqui é sua, não sei o quê. Eu falando: velho, você não vai tomar meu lugar não, que não sei o quê. Aí, a gente fica maluco. Chega um bloco de gigantesco empurrando todo mundo à força, falando: por favor, um minuto de Nem um minuto de show, assim, no começo da primeira música, assim. Todo mundo gritando, não sei o quê, e o cara empurrando uma discussão. E o cara que tava na minha frente, que disse que eu não gostava de Alice in Chains, começou a gritar com o cara também, falando assim: velho, se você quisesse chegar na grade, você tinha chegado primeiro aqui na fila, que não sei o quê. E aí começou a chamar o segurança que tava na frente do palco. Segurança veio, pegou, apontou o dedo na cara do rapaz e falou assim: se você não quer estar, a gente vai te dar um jeito, vai dar um jeito de tirar você daí. Aí o cara, tipo, meio que deu uma quietada de boa. Mas mesmo assim, ele tava, tipo, praticamente do meu lado. Ele já tinha passado à frente de várias pessoas e já tava quase chegando ali na frente. Nisso, eu, como grande fã, eu tava discutindo, eu tava empurrando o cara que tava do meu lado, tava mandando ele tomar no cu. Inclusive, eu saí vídeo aí no YouTube, porque teve um cara que gravou quase o show todo. E ele tava ali bem próximo de mim. Dá pra ouvir eu gritando, filha da puta. Nossa! Eu acho que esse é o relato com mais vídeos. Tem foto, tem áudio, tem vídeo. Tem tudo. Ou seja, existe um processo inteiro já formado contra você no Tribunal Federal Regional, em algum lugar, né? Contra não, mas você viu que o cara tava tomando. Inclusive, o rapaz que filmou quase o show todo, quando começa o show, ele é meio jogado pro lado, assim, porque veio o blob assim empurrando tudo. E dá pra ver o meu bonezinho, assim, eu com a câmera assim, filmando, gritando Jerry e mandando um, tipo, uma loike, assim, que é o símbolo do rock, assim, pra cima. Assim, yeah, Jerry, isso é o quê? Ouvinte que não tá entendendo, uma loia é aquele negócio de você fazer chifrinho do capeta, entendeu? Aquele que era o indicador e o mindinho pro alto e o resto dobrado, entendeu? Ah, aquele, é? Eu não sabia disso, não. Só que tem que ter alguma cuidado, porque às vezes pode sair o símbolo do Homem-Aranha, né? É. Eu só conheço esse símbolo, eu só faço do Homem-Aranha. Você tem que esticar o. Pra fazer o símbolo do Homem-Aranha, basta esticar os polegares e virar as palmas pra frente, né? Que aí, é, exatamente. Só tá teia, aí você faz o Homem-Aranha perfeito. E tem o dedão. Se você tiver com o dedão aberto, aí é o Homem-Aranha. Se tiver aquele fechado, aí você é o Malloy. Nisso, enquanto eu tava nessa euforia discutindo com o cara, ao mesmo tempo eu tava cantando uma música olhando pros caras alucinados. Ou seja, cara, eu tava no meio da merda, mas. É muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era muita coisa acontecendo. Não, e realmente, não, eu tava... Não, e olha só, e vamos lembrar que ele tinha acabado de doar sangue. E ele tava fazendo isso tudo já na berola. Mas eu tava muito alucinado, porque eu tava vendo minha banda favorita, tava todos os caras lindos ali, lindos. Se os caras chegassem pra mim, eu... Esses roqueiros maravilhosos. E aí, eu cantando junto a música e tal. O Samuano deu uma quietada, né? Foi, inclusive, pro lado e tal. E aí deu pra, tipo, curtir o show melhor, né? Inclusive, teve uma hora que ele começou a querer colocar uma outra mina ali na frente, pra poder... Ele? O Samuano? Isso, queria colocar... Não sei se era a mina dele, ele queria colocar a mina dele na frente. Aí eu falei, velho, agora não dá. Aí eu comecei a pegar, tipo, sabe quando você pega o cotovelo e começa a mandar do lado, assim, na cintura da pessoa? Eu comecei a prensar ele na cintura. Ah, e ele falando assim, a mina aqui, caralho. E eu pensando assim, não, você não vai tomar meu lugar, não vai colocar mais ninguém. Por fim, ele saiu, porque a gente ficou chamando segurança de novo. Ele deu uma cagada pro segurança e vazou. Aí eu curti o show, assim, a milhão. Foi, tipo, o show da minha vida, com certeza. Eu vou no show dos caras de novo. É, inclusive, mais uma coisa. Além de ter ganhado cerveja antes de começar o show, a cerveja, ela vinha com copo promocional, assim, sabe? Que era especial do evento, uma bonita e tal. Que agora estão vendendo a cerca de R$75 no Mercado Livre. O copo sobreviveu à tua experiência? Então, quando eu ganhei, foi num copo de plástico, né? Eles, obviamente, o pessoal que me deu a cerveja não ia dar o copo também. E aí eles ficaram com a cerveja, com um copo. Quando foi no meio do show, eu vejo, sei lá, tipo, uma onda, assim, sabe? De, tipo, o nego se batendo e tal, e um copo voou. Quando o copo voou, caiu na mão de um cara que tava do meu lado, e ele pegou e virou pra mim e falou assim, esse copo é seu? Eu falei, é, e peguei o copo dele. Ou seja, eu ganhei um copo de porra. Tá eu bom. Não precisei comprar nada, cara. Justo, e aí justo. Quando... Acabou o show também, né? Também tem várias filmagens minhas cantando junto e minha voz falhando, porque eu gritei que nem um maluco. E aí entra a vingança que eu tinha com o cara que é fã do Judas Priest, falou mal da Alice in Chains, falou que eu não gosto, não deveria estar aqui. O cara tava na minha frente, né, durante o show. Então, tava na frente, ele tava na frente, tava lá na frente. Tava na frente. Ele foi empurrado pelo Samuano, ele viveu tudo ali, só que como um não fã. E ele viveu também a experiência de eu, Rafael, cantar o repertório inteiro do show no ouvido dele, ao mesmo tempo que eu gritava Jerry. Inclusive no momento, o momento final, tipo, foi muito legal, acabou o show, os caras, eles jogam todas as palhetas que eles têm, né, que eles usam ali, né. Eles acabam uma música e eles jogam uma palheta, é um costume que se tem no shows. E eles jogaram várias palhetas deles no público. E aí, se vocês acham que o Samuano foi, tipo, algo a se considerar maluco, imagine todo mundo tentando pegar um monte de palheta pequena no pé de todo mundo, assim, sabe? No meio. Todo mundo se embolando e tal, tentando pegar. Eu passei por baixo das pernas de uma mina e consegui pegar uma para trazer de recordação. Mas foi algo muito pior do que do cara no começo. Por fim, consegui ir embora pra casa, sair de lá mancando. Nem vi o show. Era isso que eu ia perguntar. Era isso? O quão luxado você tava depois desse show? Cara, eu não tinha. Teve horas que eu não tinha movimento nas pernas, né, durante o show. Né? Imaginei. É imaginei isso. Eu saí de lá mancando e foi isso. Eu ia perguntar com quantos hematomas você saiu depois desse show. Fora a picada, né, da doação de sangue, né? Não, no outro dia, inclusive, eu tava sem voz, não preciso nem dizer nada, né? Olha só, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra todo mundo aqui agora que o Rafa já introduziu o assunto shows. Vocês já tiveram algum costume de ir em shows, né, demais? Cara, o último show que eu me lembro de ter ido, e sim, eu vou passar o certificado de velho, foi o Papai Noel de Helicóptero Maracanã em 1900 e bom, não te interessa. Caraca, né, Caraca. Você viu a lenda, cara. Você viu? Nossa, cara, né? Que pouco virou. É, Papai Noel de Helicóptero é uma banda de thrash metal? Não, era literalmente um show de Papai Noel com Xuxa, com uma porrada de artista idiota, em que o ponto alto do show, e eu tô fazendo coelhinhos voadores, tá, pra esse show, é um gordo de barba branca vestido de Papai Noel descendo na porra de um helicóptero no meio do Maracanã. Caralho, tá bom, né? É, cada um vai ter um show que merece. E você, Otávio? Você, adolescência? Na adolescência, foi bastante em show. Aqui na minha cidade tem muita casa de show, então tinha bastante show de banda famosa em lugar pequeno. Então era bem fácil. Charlie Brown, essas bandas, rolou bastante. Skater! Eu vou fazer do skate o que ela não vai skate. Desculpa, pode prosseguir. Depois tu fala dos amiguinhos, tá vendo? Olha como é que você é hipócrita, tá vendo? Você é um hipócrita. Vai, termina, vai, Otávio, fala. Mas o último que eu fui, foi sensacional, foi no fechamento do Lollapalooza do ano passado, pra ver The Killers e grandes nomes, e foi, cara, essa experiência que... The Killers e amigos, né? The Killers e a galerinha. Ah, não. Cara, foi um rolê muito aleatório, porque assim, na verdade, eu fui no Lollapalooza. Eu fui no Lollapalooza sem comprar o ingresso, cara. O lance foi que eu tava de bobeira um dia, e aí um amigo muito próximo chegou em mim e falou: cara, então, o que você vai fazer no dia tal? Eu falei: ainda não sei. Ele falou: então, a gente vai no Lollapalooza. Aí eu fiquei: bem, como assim? Peraí. E ele simplesmente tinha comprado, ele tava namorando na época, ele terminou com a menina e tinha comprado dois ingressos. E aí eu fui agraciado pelos deuses com o ingresso na faixa. Cor de corno é foda, Killers. Né, cara? Vou levar meu brotherzão pra ir no Lollapalooza. Não precisa de você, amor, eu tenho o Otávio. Tipo isso, né, cara? Foi no ano passado o Lollapalooza? Foi no ano passado. O que, cara, que teve naquele show ali fora? Você falou The Killers, o que, que mais teve? Eu assisti The Killers, eu assisti Trap Killers, que é eletrônico, assisti um monte de banda que eu não fazia ideia, porque o mais maneiro dessa experiência do Lollapalooza foi que, como eu não tinha me comprado, não tinha me preparado pro show, eu literalmente cheguei lá sem fazer ideia de quem ia tocar, ideia de quem ia tocar. Foi desse ano, né? Março, né, que teve o The Killers. The Killers, Lana Del Rey. Isso, Liam Gallagher. Liam Gallagher é sacanagem, né? Porque Liam Gallagher é sacanagem, né? Porque na verdade é o Oasis. É uma parte do Oasis que não tá reunida. Tenho que te admitir, eu assisti Liam Gallagher e eu só fui saber que não era Oasis no final do show. Não tinha diferença nenhuma. Foi embora aqui no Brother Group, cara. Sem desmerecer carreira solos, hein? Não. Agora, cara, olha só, só pra também não me sacanearem muito, essa história do Papai Noel foi brincadeira, tá? Que o último show mesmo, show que eu participei, foi a gravação do Titãs acústico MTV, que no João Caetano. Isso foi o quê? 2000? Ou 2000 um pouquinho, eu acho? Não lembro mais. Mas eu tava lá no teatro durante a gravação do acústico. Dá pra achar você no DVD, cara, se a gente procurar? Duvido muito. O DVD mal e porcamente mostrava a plateia. Ah, é foda, velho. Filmaram fechada na cara do Titãs. Pô, porra. Que eu posso, eu apareço em todos os vídeos que tem, porque eu tava ali na frente do palco. Conta show de festa de debutante não, festa de formatura, não, né? Você quer contar da vez que você foi no show do Patati Patatá? A gente deixa, Ah, eu fui no show do Patati Patatá. não fui não. Cara, agora sério, é porque eu ia mais em cidades quando eu era adolescente, mas eu nunca gostei muito de ir em show porque é muita muvuca, muitas pessoas se encostando, muitas pessoas se abraçando e... Ah, maluco, eu detesto show, cara. O mais perto que eu chego de show é isso mesmo, de gravação em teatro, que é cada um na sua cadeirinha. Eu também não curto muito não, eu sou velho. Gente, olha só, se é tipo uma... Por exemplo, eu adoro Alice in Chains. Parece tipo uma banda de vocês, assim, fã, eles vão fazer show aí próximo a vocês. Vocês não iriam? Sim. Não, espera aí, se você é mega fã de Alice in Chains... Deixa eu... Não consegue, né? Ele não entendeu a pergunta, cara. Eu perguntei pra você se a sua banda favorita fizer, ou o artista favorito fizesse show próximo a você, você iria? Óbvio. Hoje em dia, não mais. Não sei, Rafa. Eu realmente não... Cara, depende muito do meu espírito no dia, cara. Eu não, realmente não sei mesmo. Hoje, não. Você tá desempregado, óbvio que você não vai. Tá bom, deixa eu fazer essa pergunta. Hoje, com dinheiro, não. Não iria, cara, que triste. Hoje, dinheiro, vou nem no cinema. Mas gente, eu falo uma coisa pra vocês. Quando vocês veem a sua banda favorita, artista favorito, na sua frente ali, aí você está participando realmente do show, é uma outra sensação, é uma outra imersão que você tem na música dos caras, isso eu posso garantir. Então, assim, valeu tudo, assim, tipo, pra mim foi um dia perfeito aquele dia. Pode falar aí, cara, desculpa. Não, é que falando de show, eu lembrei de uma história de derrota inacreditável de um show do Restart que eu fui e não fui ao mesmo tempo. Não, isso é ser trouxa. Isso é ser trouxa. Aí depois o Nerd Master fala de isso é ser trouxa. Cara, eu não ia falar isso, mas já que me convocaram, trouxa. Vamos aproveitar que o Nerd Master tá aqui, o Nerd Master com a voz da experiência, que contém muita sabedoria pra passar. Eu vou contar o caos e vocês aí avaliam o quão trouxa, otário e retardado eu fui nessa dada situação. Ok, manda ver. Estava eu lá, nos auges dos meus 15, 16 anos de idade. Como todo é a idade certa pra ser trouxa. Exatamente. Era muito trouxa na cidade. Como todo jovem, eu era merdeiro e idiota pra cacete. E aí eu tava na casa de um colega meu. Nesse dia eu não tava planejando ir nesse show, porque apesar de eu gostar muito de rock, todo mundo sabe que Restart não é rock. Então eu não tinha a mínima intenção de ir ao show. Só que a gente teve a belíssima ideia de tomar uma garrafa de uísque barato 6 horas da tarde. Então a gente sentou na casa desse meu colega e aí abri uma garrafa de uísque e começamos a beber. Dado um certo momento, eu tive simplesmente um flash. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. E desse instante pra frente, a próxima memória que eu tenho minha é acordar no outro dia de manhã, caído de roupa, vestido, completamente vestido, inclusive de tênis, no quarto desse meu brother. Eu tava, tipo, deitado no chão. Ele tava caído em cima da cama. Você teve, tipo, uma aventura alcoólica? Exato. Eu apaguei. Aventura não, animal. Uma amnésia. Uma aventura. Puta que pariu, Wallace. Uma aventura alcoólica. Ele pegou, sentou na garrafa. Caralho, e foi combater bandido. Aventura alcoólica. Vou começar do início da história. Acordo eu, depois de ter tomado muito. No chão do quarto do meu brother, a gente passa o dia e lá pras tantas, pro meio da tarde, a gente decide sair com aquela ressaca monstruosa e ir pro shopping tomar um açaí. Tô eu, esse meu colega e a minha irmã na porta do shopping, batendo papo, tomando um açaí. E chega uma menina completamente desconhecida, mas assim, não é uma pessoa que eu já tinha visto antes, já tinha encontrado na rua. Era uma pessoa completamente desconhecida que simplesmente chegou, beijou a minha boca e falou: "Ontem foi demais." E foi embora. E aí eu fiquei desesperado. Eu fiquei, caralho, o que aconteceu? E aí aproveitei que eu já tava caralho, no shopping. Que nojo. O bom de morar em cidade pequena é que todo mundo se conhece e todo mundo sabe das coisas. E aí, nesse dia... Não, agora, desculpa, Otávio, eu vou ter que interromper só um minutinho, só um instantinho, que isso parece um tema musical. E, Rafa, se você quiser depois de substituir minha voz pela trilha verdadeira, fica à vontade, mas... Opa. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Eu nunca vou te substituir a trilha verdadeira. Muito obrigado. Eu também acho que eu sou muito bom, né, na interpretação desse clássico do cancioneiro popular. Ah, merda, perdi a história do Otávio, que saco. Eu não vou ter que esperar o cast sair. Tá todo mundo rindo. Não, fica tranquilo que eu perdi também. Vamos rir aqui, ô Rafa. A gente insere na edição. Então, e aí saí eu procurando todos os meus colegas e amigos que poderiam ter me encontrado para poder descobrir, primeiro, aonde eu tinha ido, segundo, quem era aquela menina, e terceiro, o que a gente tinha feito na noite anterior que tinha sido demais. E aí, andando e conversando com as pessoas, eu descobri que eu tinha ido num show dessa banda, né, da banda Restart, e não só tinha ido no show, como eu tinha chegado completamente alterado, eu fiquei com essa menina que eu não fazia ideia, que disseram as más línguas que tava acompanhada de um cara, disseram que esse cara veio brigar comigo e eu joguei uma cadeira nesse cara. A história só melhora, cara. Tipo aquela briga lá do Homem-Aranha com Jesus Cristo, né? Muito boa. Tocando o Linkin Park no fundo. Eu não sei sinceramente qual é a pior, se é o cara tá alcoolizado, tá num show do Restart ou ter dado uma cadeirada no outro cara. Atitude mais rock and roll que o Restart, velho. Essa casa do show. E não é uma atitude, vamos dizer, condizente com o show do Restart, né? Exato. A galera do Restart ficou chocadíssima quando viu aquilo. Essa casa de show onde eles foram se apresentar era uma casa de show que ela era conhecida por ser a casa de show mais simplesinha, mais humildezinha aqui da cidade. Então era comum que a galera que frequentava lá curtiam a confusão. E aí disseram que a cadeirada foi o estopim pra uma confusão generalizada. Não, depois da cadeirada, é que vocês não estavam lá presentes, mas é verdade este bilhete, eu era a cadeira. Aí o que que acontece? Depois de ter dado a cadeirada, viu-se de repente aparecer uma entidade no palco, era o senhor Renato Aragão. Ele levantou os punhos e gritou, porrada! Exatamente, cara. Cara, se não aconteceu assim agora, a partir desse momento aconteceu assim, eu só vou repassar essa história com o Renato Aragão daqui pra frente. Mas... foi tipo uma briga de taberna, né, cara? Ele deu uma cadeirada. Exatamente. E o cara do lado já virou, deu um soco na cara do outro maluco e começou a alegria. Na hora, a galera do restaurante tocar as músicas bestas, começaram a tocar música de saúde. Cara, é uma típica cena de filme do Bud Spencer e Tennessee Hill. Eu quero saber, tinha alguém lá dando só tapão na cara, me derrubando todo mundo. Não, você não percebeu, mas tinha assim, no fundo da cena, tinha um gordo alto, barbudo, só dando tapa de mão aberta. Sim, e um baixinho magrelo que socava e pulava. Isso, ó, a gente exatamente. Não pode esquecer que nesse tipo de discussão tem que ter um cachorro latindo pra todo mundo em volta. Não é uma briga generalizada. Que nem aquela velha. Tem uma briga que é o cachorro latindo, uns caras dando voadora e uma velha com uma garrafa de café dando cafezada. Cara, esse vídeo é muito bom. Ai, cara. Mas enfim, e aí você descobriu isso, e o contato com a mina? Depois trocou ideia? Então, como foi? Eu descobri que ela tinha se apaixonado por mim justamente porque, como eu dei uma cadeirada no cara que veio brigar por mim por causa dela, ela achou que eu gostava dela porque fui entrar na treta com o cara. Mal sabia ela que eu tava tão animado que nem deram lembrava. Mas olha só, a mina valia a pena ou ela era... Não, então... Aí é complexo, porque... Veja bem! Eu tô arrebentado do meu lado no momento. E não valia a pena. Não. Não valia a pena. Eu gosto de viver, então ninguém valerá. Olha só. Falando em dias maravilhosos, já que isso aqui é mais uma taberneira e tema é a casa do caralho, sim, né? Terça-feira desta semana foi um dos dias mais maravilhosos que eu já tive na minha vida. Percebam o quão abençoado sou eu em relação às coisas que acontecem no cotidiano. estou eu indo para Copacabana, porque eu trabalho em 4 unidades do curso Microlins, que são todas do mesmo dono, então é tipo, cada dia eu tô numa unidade diferente, quando eu não tô em 2 unidades no mesmo dia, tipo, de manhã numa e de tarde na outra, tá? Aí vou eu para Copacabana, legal. Depois de uma viagem de quase 2 horas, porque eu moro em Niterói, é tipo ir da Baixada Santista até o meio de São Paulo, mais ou menos. A gente chega, eu chego no ônibus, salto no ônibus, o que que acontece? Era uma pedra solta na calçada. Conclusão, virei meu pé a ponto de eu conseguir ver a sola do meu sapato. Ai, que dor! Daquela dor que eu não sei onde eu arrumei força pra não cair duro que nem uma jaca no chão, porque eu não caí. Eu consegui ficar de pé. Como? Eu não sei, mas consegui. Aí beleza, obviamente que meu tornozelo triplicou de espessura e fiquei com dor pelo resto do dia todo. Então guarde essa informação que é importante, tá, ouvinte? Eu estou com dor no meu tornozelo durante o dia todo. Papo vai, papo vem, fui na unidade, reclamei da dor no tornozelo, não pude fazer nada além de reclamar, porque não havia remédio nem bolsa de gelo disponível no momento, dei minha aula, vim-me embora, saí de lá, era 11h45, eu tinha que estar 12h30 na unidade centro. Como a estação do metrô era ali perto, e metrô daria uma meia hora de trajeto, então beleza, tranquilo, pego o metrô, meia hora, tô lá, chego antes de começar minha aula. Legal. No que eu estou indo, uma estação antes de eu chegar à estação que eu precisava, que no caso... Estão me ouvindo? E a Sara voltou. Olha aí. Já deu pra ouvir que a Sara voltou antes dela falar. Tá cortando? Não, não tá. Cortando não tá, só com eco. É porque eu fui ficar mexendo tanto que o Wallace ficou falando pra eu mexer nessa porra, eu tive que reinstalar e instalar umas 5 vezes essa merda. Aliás, Sarah, na verdade, a gente percebeu agora que numa gravação ou fica com o Wallace ou fica você. Eu voto por ficar a Sara. Olha, voto na Sara também. Se todo mundo tivesse voltado na Sara nessa última eleição, a gente não tava fudido desse jeito. Né? Aí o que que acontece? Eu saí 11h45 de um lugar pra chegar 12h30 no outro, sendo que é uma viagem de meia hora no meio do caminho, então dá tempo tranquilo, né? Uma estação de metrô antes da estação que eu teria que saltar, para ouvintes que são do Rio de Janeiro, eu estava na Cinelândia indo na direção de Carioca. Como descrevê-los? Imbecis, retardados, débeis mentais, só pode ser esse tipo de descrição. Começa uma discussão no meio da estação. A estação era naquele tipo que é um vão central, onde está todo mundo ali, e os dois trens nas laterais. Não tem para onde sair mais. Ou tá ali no meio, ou não tá em lugar nenhum, tá? Estão entendendo a ideia? Sim. Aí, beleza. Dois resolvem puxar briga. Um desses idiotas estava armado. Ai. Puxou a arma. Mano. E deu um tiro. Dentro de uma estação de metrô. Não preciso dizer que os dois trens que estavam ali trancaram as portas, todo mundo se jogou no chão. Lembre-se, eu estava com o tornozelo doendo. E eu estava sentado justamente porque estava com o tornozelo doendo. Pergunta se eu sequer me abaixei. Claro que não, porque meu tornozelo não me permitia fazer isso. Foda-se. Aí beleza, dá-se o tiro, começa a confusão. Galera correndo, galera gritando. O trem fechando as portas, gente se jogando no chão. Aí passa os seguranças de metrô. Que não sei se é assim no resto do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, o segurança de metrô tá armado única e simplesmente com uma tonfa, aquele cacetete. Uma tonfa contra uma arma, muito É, uma tonfa contra uma arma, né? Parada aí, indivíduo. É, só isso. No máximo que mas aí, fazer. Beleza, aparecem 2, 3 seguranças do metrô, eles se escondem atrás dos cartazes de propaganda que normalmente ficam no metrô, né? Aqueles outdoorzinhos miniatura que ficam no metrô. Aí os caras, dava pra ver eles falando, o que que a gente vai fazer? Eles falando no rádio, ô, central, arruma reforço, porque porra, a gente só tá com essa merda desse cabide aqui na mão, não dá pra fazer merda nenhuma com isso. 15, 20 minutos depois, me aparecem os policiais militares, aí sim, polícia militar, tá armado, tal e coisa. Aí começou, vamos assim dizer, o confronto. Né? Que até agora o cara tava se achando muito macho, o cara da arma tava se achando muito macho, porque tava enfrentando só neguinho com tonfa na mão, né? Aí beleza, aí do que chega a polícia militar, aí a galera cagou-se de medo, porque porra, polícia militar já não tem desculpa pra dar tiro em qualquer lugar, né? E vai achar um outro maluco com a porra de uma arma dentro de uma estação fechada no metrô com dois trens do lado. Puta que pariu, todo mundo pensou. Foi o puta que pariu coletivo mais sonoro que eu já vi, sem ninguém falar nada. Entendeu? Não, eu imagino a cara da galera, tipo, porra, mano, porra. Mano. Não, a única palavra que poderia estar passando na mente das pessoas, eu sei porque eu senti a vibração telepática de todo mundo, é fudeu. Não tinha outra palavra pra pensar nesse momento. Aí, segundo relatos, porque nessa hora eu já não tava vendo porra nenhuma, porque a estação já tava toda vazia, só os tonfeiros ali e os policiais militares, segundo relatos que eu vi, o cara vendo que a polícia militar tava vindo e ela assim estava armada, o que que ele fez? Se jogou na frente do trem que estava parado e foi correndo pra dentro do túnel na direção da outra estação. A estação pra onde eu estava indo, inclusive. É. Ah, não. Aí, beleza. Ou seja, ele saltou e andou pelos trilhos na frente do meu trem. Ou seja, o meu trem não podia sair. Porque o idiota estava nos trilhos. Legal, legal. Aí eles abrem a porta, porque o maluco já fugiu, né? Eles abrem a porta e pedem passageiros que quiserem seguir viagem, por favor, saiam do trem e se fodam, porque a gente não vai poder tirar esta merda desse trem, dessa estação, porque tem um retardado mental nos trilhos. Não foram com essas palavras, mas esse... não foram com essas palavras, mas foi com essa intenção, né? Aí, tá bom, então fazer o quê? Eu me levanto e tenho que andar de uma extração a outra, cerca de, sei lá, dois quilômetros. Não, 2 quilômetros é muito, então um quilômetro e um pouquinho, a pé, com o tornozelo doendo e duas bolsas pesadas, porque eu estava com duas bolsas pesadas para agravar mais ainda a minha vida. Cheguei, obviamente, 40 minutos atrasado na unidade do centro, que é onde eu ia dar a outra aula. Era para eu ter chegado 12h30, cheguei 1h15, né? Obviamente que o aluno já tinha desistido da aula e tinha ido embora. Eu tinha mandado mensagem dizendo o que estava acontecendo, então a galera meio que já estava a par, mas não de todos os detalhes sórdidos do acontecido, né? Daí pra frente, eu só tive que passar o resto do meu dia com o meu tornozelo agora, que antes tinha triplicado de espessura, agora tinha quadruplicado. Eu tava parecendo que eu tava com elefantíase. Caraca! E passei o resto do dia assim, maravilhosamente, sentindo dores absurdas, até que eu consegui chegar em casa e gastar quase uma lata inteira de Gelol, que não está patrocinando este podcast, para tentar reduzir o inchaço. Só para vocês terem uma ideia, isso foi na terça. Hoje é quinta, não tô datando, porque eu só tô falando dia da semana, então foda-se. Hoje é quinta e meu tornozelo já desinchou, mas ainda não parou 100% de doer. E eu ajudei a curar. Né? É nesse momento que no meio do podcast o filho do Ned passa aos fundos da taverna. Fala com eles, Arthur. Alô. Alô. Alô. Alô. Como é que você está, Arthur? Estão perguntando como é que você tá, Arthur. Eu tô bem, pelo que vocês ouviram, meu pai não tá tão bem assim, não. Mas seu pai é assim toda a gravação. Aliás, aproveitando a oportunidade, já que o Koala se ausentou, eu vou pedir mais uma pro Nerdmaster, né? Mas eu vou soltar um outro assunto também aqui, que é muito importante, que a gente não poderia deixar de comentar, que é, infelizmente, o falecimento do Stan Lee. Ah, sim, é. Tá certo. Isso é algo, isso é algo assim que pegou não, todo mundo de surpresa. Vamos ser sinceros também, que ele já estava fazendo hora extra na vida? Sim, tá todo mundo. Não, ninguém pode ficar surpreso, né? Porra, 95 anos de idade, né, gente? Porra! Olha, ele tava muito firme pra quem tinha 95 anos. Então, quando ele deu o catiripapo de vez, parte de mim não ficou surpresa, a outra parte ficou. Caramba! Não, ficamos tristes? Ficamos. Surpresos de jeito nenhum. Não. O que não, me cara, deixou muito foda é que eu não consegui meu autógrafo, cara. Perdi a oportunidade e eu já sabia que ele ia morrer. Só que achei que dava pra rolar um autógrafo antes. Eu sei que você é playboy e pode ir pros Estados Unidos toda hora, né? Mas como que você ia fazer? Você esperaria chegar aqui ou você ia pros States? Então, na verdade, o meu sonho é ele vir pra cá. Teve, eu acho que 2 anos atrás, que disseram que ele viria pra Comic, mas acabou que não veio. E aí eu tava pra ir pra Comic só pra poder pegar o autógrafo dele, mas acabou que eu tava sem grana, ele também não veio e eu não fui. Mas eu tinha esperança de que ele viesse em breve. Mas no trato feito que tu, de repente, acha alguma coisa autografada dele lá. E aquela polêmica lá, né, do cuidador dele, que disseram que tava vendendo o sangue dele, autógrafo pro sangue dele, o caralho. Recentemente teve várias polêmicas, não teve uma também de assédio? Não, até assédio já foi comprovado que não. A filha dele, que maltratava ele, que brotou do inferno falando que fez um herói junto com ele. Eu tô tipo, ah tá. Aham. Ah, agora você acha. A família tá boa também, né, Santa? Não, a filha dele é uma filha da puta. Ah, eu fiz um herói com meu pai, minha cara tá chorando. É, afinal de contas, a gente não sabe a procedência da esposa do Stan Lee, né? Ela pode ser puta mesmo. Exato. Isso faria muito sentido. Uhum. Não, coitada, vai desonrar a memória da mulher. Os caras ficaram 70 anos casados. Vai chamar de. Sara, e Super Drags, hein? Cara, então, Super Drags é a nova animação lançada pela Netflix, que inclusive deu aquela treta toda, né? A galera. Não, cara, deixa eu falar disso. Por favor. Vai, animação fala. Animação adulta! Não é porque é desenho animado que é pra ser visto por crianças. Exato, cara. Velho, nenhuma animação. Hoje em dia tem aquela uma coisa bonitinha chamada classificação. Mais 16, mais 18. Cara, Super Drags, ele já começa com umas coisas. Velho, o aviso. O aviso do Super Drags é ótimo. Humor grosseiro. É tipo, cara, não é coisa pra criança, mano. Não, nem de longe. E uma coisa que eu achei muito legal de Super Drags é que muita coisa citada lá dentro tem coisas que realmente são fictícias, outras é quase que o escancarado de como é o meio LGBT XYZ. Não, muito! Muito! Cara, velho, tipo, aquela coisa de. É, velho, os gays, o povo fala, ai, você tem preconceito. Gay é a pior coisa. É a coisa mais preconceituosa entre os próprios gays, cara. Sim, tipo, o cara não pode ser gordo. Ai, é gordo, não gosto disso, não. É bem isso, cara. É daquele jeito ali. E também tem outra coisa. Gay quer ficar com gay novo. Não quer ficar com gay mais velho. E se ficar com gay mais velho, o cara é rico. Você não vê gay novo querendo ficar com gay mais velho. Que é tipo... Rola o Sugar Daddy também nesse meio? Opa, caralho, tipo... Mais até do que o heterossexual, tipo, se for bobear. É que, tipo, cara, gay mais velho, quando vai ficando velho nesse meio, as gays não querem mais ficar perto do cara, porque já tá... Tipo, o cara nem é feio, mas... Ai, não é rico. Exato. Ai, é gordo, não quero. Olha o preconceitozinho que já rola por conta do Super Drag ser uma animação brasileira, né? Exato, é. E olha pra uma animação brasileira, eu fiquei muito tipo, puta. Caralho, foi muito bem feita, maluco. A animação tá muito bonita. Não, a ideia de Super Drag já é uma referência assim, escancarada de Espiãs Demais. Não, Meninas Super Poderosas. Aquilo não era 3 Espiãs Demais, não. Não, eu falo da Vedete. Aquela coisinha da Vedete ficar ligando pra elas lembra muito. Isso, com o coraçãozinho, o Dildo lá. O Dildo. Ah, tá. Dildo! Tá certo. Dildo! Introduza! Velho, eu adoro a Vedete, é muito bom. Cara, assim, eu acho que essa série é o amálgama perfeito entre South Park o Meninas Superpoderosas e Três Espiões Demais, cara. Inclusive, até as cores remetem, se você for parar pra ver. Sim, as cores remetem pra caramba. O foda é, ai, as crianças não podem... Meu filho, criança... Não... Mas isso não é pra criança, caceta! Cara, velho, dá vontade de pegar a cara da pessoa e esfregar na cara da tela, né? Não é pra criança, filha da puta. Não é. Isso com o Koala esses dias, no primeiro disparo que a gente tava gravando. Cara, tá na internet. Não tem nada que Super Drags possa ensinar pro seu filho que o RedTube não possa ensinar 10 vezes mais. Exatamente. Fora o fato de que se você é um pai responsável, você não vai deixar seu filho com o que seu filho assiste na Netflix, né? Que esse antro de corrupção e maledicência da internet, né? Essa Netflix horrorosa, essa empresa do demônio. Você vai botar a Netflix do teu filho na versão Kids. Pergunta se você consegue ver Super Drag na versão Kids, seu jumento! Não dá, velho, é muita retardice, cara. É muito retardo. Ai, não vou deixar porque, porque não é pra criança ver. É claro que não é pra criança ver. É porra de... Velho, é três drags heroínas. Já começa que é três drags, não é coisa pra criança entender. Tudo bem, a nossa geração, a minha, do Nerdmar, a gente cresceu vendo Pernalonga e companhia fazendo umas drag queens. Você já viu Pernalonga vestido de vedete? Drag não é nada. Exatamente. Exato. Pernalonga vestido de vedete. Cara, Pernalonga, pica-pau. Não, Pernalonga, pica-pau, tudo não, fazendo a drag, pica-pau de ruiva peituda no baile pra enganar o Leôncio. Leôncio. Caraca, verdade, esse episódio é um dos melhores. Pra roubar o pica-pau. Aí vem o cara. É a pouca. Não, aí vem o cara... Ai, não vou deixar meu filho ver porque é de drag queen, que é de viado. Foda-se. Cara, mas existe uma coisa... Para. Não, Sara, eu acabei de lembrar de outra ótima, que é o Pernalonga de Valquíria na ópera com o Eufrazino ou com o Hortelino, cara. Não, e os melhores, quando o Pernalonga se veste de noiva pra casar com o Hortelino, várias vezes. Não foi só uma, não foi só duas. Foram várias, e com beijo, Não, beijo na perna longa, beijar na boca era normal. Normal, mas o Pernalonga nem precisava estar de drag pra beijar na boca. Ele beijou todos os leitões. Não, o Hortelino era quase todo episódio, ele tascava ali um beijo que era quase de língua. O Hortelino até ficava azul. Então, eu acho que era da hora porque o Hortelino era tipo estereótipo do machão. E na real era bem isso, que o Hortelino curtia ganhar esses beijos na boca, velho. Aparecia toda vez de novo. Ele ficava puto, ficava bolado, mas só falava outro dia de novo. É, tipo, o Hortelino tava tipo assim, porra, cara, não quero mais não. Mua! O Hortelino, ele é a família tradicional brasileira hoje, cara. Ele é um cidadão de bem. Não, eu acho que tá confundindo. O cara que é da família de bem e tal e coisa é o Eufrazino, que é aquele de barbicha e ficava. É, o Eufrazino. O Hortelino é o careca, caçador de toelho. Ah, não, não. Toelho. Então eu me confundi. Porque o Eufrazino também ganhava uns beijão na boca direto. Não, direto. O Eufrazino era. Era o Eufrazino e o Hortelino. Beijo na boca. Não, no Eufrazino, beijo na boca era bom dia. Exatamente. Não. Velho, e tinha também o Patolino. O Patolino também tomava cada uma do Pernalonga. Tinha hora que eu ficava véi. Mas o Patolino e o Pernalonga, eles tinham um lance. Isso era bem evidente, cara. Patolino e Pernalonga tinham um lance, fica muito claro. Até que era um lance meio sadomaso. Era, porque rolava uma porrada. Não, e o Patolino ficava: ai, mas não quero falar com o Pernalonga. E tava lá, você pá. Você é desprezível. Meio 50 tons de cinza até, né, cara? Não, aí beleza, aí a gente sai do Pernalonga, vai lá pro Pica-Pau, e dava cada uma no Leôncio e no Zé Curubu, que também, o Zé Curubu tinha hora também que perdi até o rumo da delegacia. Melhor de todas é aquela do teste pra motorista, que o cara tinha que é só o diabo necessário. Muito bom isso, cara. Ou a melhor de todas do Pica-Pau, que é ser sombra de dúvida dos rachadores. Que é aquele cara. É o cara que faz. Ah, morei! Ai, tão doido quanto essas porra desses desenhos que a gente adorava. É Super Drags, cara. Que conta a história de três bichinhas: Patrick, Ralph e Donizete. Que, graças aos poderes concedidos pelo Gaydar, highlight. E pelo highlight. E pelo poder do highlight, elas se transformam em Lemon Chiffon, Safira Cyan e Scarlet Carmesim. Esses dias eu descobri que todo mundo tem um gaydar, né? Tipo, você... Depende o quanto você consegue perceber se uma pessoa é gay ou não. Sim, exato. Cara, eu acho muito bom que cada uma das três representa um estereótipo de gay, um estereótipo de viado gay. A melhor delas é a Donizete. Adoro a Donizete. Não, a Donizete que é a bichinha pão com ovo, né? Aquela bichinha, sim, bicha pobre, né? Ovo. Não, eu nem diria que ela era aquela barraqueira, cara. Era muito barraqueira. Nossa. Não, e velho, e o tanto de referência que tem nesse desenho. Tipo, é do início ao fim. E é a maior referência de todas, é a melhor de todas, é a Goldiva. Ninguém mais, ninguém menos que a Pabllo Vittar. Sim, cara, eu nunca fui muito fã da... Respeito a existência dela, o que ela significa e tal. Massa. Só que eu fui tomar um pouco mais de carisma por ela por conta dos Super Drags. E eu fui descobrir que ela tava dublando a Goldiva lá no quarto episódio. Depois que eu fiquei, uai, como assim, a Pabllo Vittar? Oi? Somos dois. É que a Goldiva, vamos lá, venhamos e convenhamos que a Goldiva, na verdade, é aquela do RuPaul's Drag Race, né? Sim, ela é... É outra coisa, também é inspirado muito no RuPaul's também. Esse eu não conheço. Imagina o seguinte, cara, é um reality show, estilo O Aprendiz, só que você tira futuros empresários e coloca drags. Melhor que o Dora, hein? Muito melhor, Shantay Away. Aliás, olha só, você vê que gerou várias polêmicas nesse mês aí da morte do Stan Lee. E uma delas foi que ia ser exibido o Esquadrão. E nego mudou e colocou o filme do Homem-Aranha pra ser exibido. Aí eu pensei, pô, legal, eles exibiram tipo Homem-Aranha no lugar. Mas eu fiquei sabendo, meu irmão comentou, não sei se é verdade, que foi o Espetacular Homem-Aranha que foi exibido foi, no foi lugar. Espetacular. Aí foi, eu não sei qual que é pior, cara. Você tira um filme ruim pra colocar um péssimo, sabe? Olha, o Espetacular comparado com aquele rombo que foi o Esquadrão Suicida. Porra, assistia 10 vezes Espetacular Homem-Aranha. Velho, enquanto... o Espetacular não, é. Não, pera. Ó, ele pode não ser tão ruim, mas não é pra 10 vezes. Calma. O Esquadrão é horrível. Eu coloco o DVD do Espetacular Homem-Aranha num pão e como pra não ter que assistir Esquadrão Suicida. Cara, eu fui ver Esquadrão Suicida. Eu por pouco não fui na pré-estreia. Não, eu fui com a galera ver depois daquilo. A gente saiu puto do cinema de tão ruim que é aquela porra. Mude, gente. Tu queria pedir dinheiro de volta, não queria? Exato. Foi a primeira vez. Não, é legal que eu fui, tipo... Eu comprei uma cerveja, né? Comprei o balde de pipoca especial do filme, assim, sabe? Eu tenho um balde de pipoca da Arlequina, né? Aí eu falei, caraca, esse filme vai ser uma... E você se vangloria disso. Não, eu falei, esse filme vai ser uma bosta, mas pelo menos eu vou estar bem alimentado e tomando uma cervejinha. Cheguei, o filme já tinha começado, então eu perdi aquele iniciozinho, né? Aí, depois do que eu vi, eu percebi uma coisa. O personagem do Will Smith, né, o pistoleiro, ele é introduzido 3 vezes no filme. A primeira cena é mostrando ele, porque a Amanda Waller conta a história de cada um. Aí depois, sim, a segunda cena é a cena que a Amanda Waller conhece ele. E depois, quando ele encontra o Esquadrão Suicida de novo, uma outra cena que é apresentando ele. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu fiquei imaginando primeiro qual que é a versão original do David Ayer, né? Porque aquele filme lá, a história vocês conhecem, né? O filme originalmente não era pra ser daquele jeito. E aí fizeram um trailer do filme com uma música do Queen, porque é só assim pra salvar, e aí todo mundo achou que tocava Queen o filme inteiro. Tava achando que era Coração de Cavaleiro. Exato. Aliás, vem cá, falando em Queen, vocês assistiram um Bohemian Rhapsody? Ainda não, é muito lindo. Ainda não. Veja, é muito bom. Ah, eu não vi ainda. Não, dá spoiler da história do Queen. Puta que pariu. Eu não vi ainda. Fred Mercury morre. Não! Olha essa. Inclusive, eu não vi o filme ainda. Eu não vou dar spoiler, mas o filme tá lindo. O ator do Brian May é a cara do Brian May. Eu não vi o filme ainda, mas todo mundo que, tipo, eu confio e tal, pegou e comentou pra mim que tá uma bosta, que ele pega todas as toda a história do Queen, do Freddie Mercury e tudo, e ele coloca numa ordem cronológica absurda que não existe. Não, tá, cronologicamente agora, tá errado. Cronologicamente tá errado, mas o filme... Não, pera. Cara. Sim, agora eu vou defender essa parte. Existe uma coisa no cinema, pai, tal, que é como você deve cativar o telespectador. Ok, um exemplo que eu vou dar de falha cronológica. We Will Rock You foi feito lá nos primórdios do Queen. Lá no... Anos 70. Isso, acho que antes do A Night at the Opera. Pronto. Só que eles pegaram a criação do We Will Rock You e jogaram já, tipo, quando o Fred já tava de bigode, pra poder meio que recriar uma interação do Queen com o público. Tem coisas ali que realmente não vai condizer com a cronologia histórica de músicas. Mas... É só assim, pra cativar o público que está vendo. Fã mesmo do... Mas também a gente tem que levar em consideração uma coisa, né? Gente, isso não é um documentário, porra. É um filme. Não, não, peraí. Independente. Você também não viu o filme e a gente tá mesmo na mesma. Só que assim, existe um limite pra se fazer isso. Eu gosto muito de Dois Filhos de Francisco. Não sei se você gosta. Não, é bom. É bom. Eu não gosto das figuras Zezé de Camargo e Luciano, mas eu gosto do filme. O filme ele faz eles serem melhores. Mas eu acho legal, assim, porque ainda mesmo no filme dá pra você ver os desvios de caráter deles, assim, sabe? Então, mas sabe uma coisa que eu gosto muito nesse filme? Okay. Que eu gosto, na verdade, no cinema brasileiro em geral, é o estilo que ele é filmado. Eu acho que o estilo que o brasileiro conta a história no cinema é uma coisa... Eu, particularmente, sou bem fã de cinema brasileiro, e é isso que você falou de dá pra ver os desvios de caráter. Eu acho que é muito bem trabalhado no filme. Eu não sei, hein, porque tem o filme do... Acho que é do Renato Russo. Que parece que é, tipo, o contrário, assim, sabe? Eu não cheguei a ver, mas o pessoal comenta que você vê muito, assim, de querer endeusar o artista. Que eu acho errado, assim. Uma biografia, uma cinebiografia que eu tô esperando muito é a da Hebe Camargo. Essa eu realmente tô querendo ver. Vai ter da Hebe? Então, tô querendo fazer da Hebe. Mas tá pra sair ano que vem, estranho. Pô, e vai sair ano que vem a do Elton John, né, pô? Aí sim. É o do Elton. Velho, o, tipo, outra coisa, outro ponto interessante. A gente sabe que o Freddie Mercury fazia uns inferninhos de festa muito hard. Beleza. É, cara, ele fazia um rolê bacana. Exato, tipo, cara, já tem cenas de beijo gay e tal, porque o Fred era bi, era gay, pá. Se eles fossem encenar as festas do Freddie Mercury dentro desse filme, o pessoal ia ficar muito, muito chocado. Filme de verdade. Muito mais. Entendeu? Então, o filme eles alivia, né? Não, aliviaram bem, aliviaram a forma que ele conhece o Jim Hutton, pá. Mas é aquilo, eles focaram em apresentar o Freddie Mercury, o Queen. É claro, focaram bem mais no Fred. Mas algumas coisas eles adaptaram e, tipo, eles pegaram e só mudaram algumas ordens, mas ficou bom. Qual é a parte que o Bryan Singer pega uma cadeira e toca em alguém? Então, não tem. Tô cortando ideia, não tem. Triste. Não, tipo, eu juro. É porque o mais estourado deles é o Roger Taylor. Eu queria muito que tivesse o Roger Taylor surtado quebrando a bateria no show, mas não teve. Fiquei chateada. Mas, tipo, aliás, cara, eu sou fã do ABBA. Eu conheço o ABBA de cabo a rabo. O Queen eu também sou fã, mas eu não conheço, sim. Conheço muito, mas não tão intrínseco. Eu, vendo pelo lado fã, eu fiquei, tá, mudar a ordem aqui das coisas não ficou legal. Mas, se eu fosse uma pessoa que não conhecesse o Queen, só conhecesse por nome e a voz do Freddie Mercury, eu tô achando legal. Curti pra caramba, eu chorei pra caramba, que é quando ele descobre que tá com AIDS, pá. Inclusive, é um pouquinho forte. Aliviaram, mas é uma ceninha forte. O que já é outro erro cronológico, né? Porque ele descobre só em 87. É, o filme ele descobre antes, depois, né? Do Live Aid. É, ele descobre depois do Live Aid que tá com AIDS. Só que eles adiantaram um pouco esse fato. Cara, é aquilo. É, eu achei legal. Não segue tanto, mas é bom. Eu gostei muito da atuação. O ator, o Rami, que faz o Fred... Cara, eu achei ele muito a cara do Fred no início. Ele pegou muito trejeito do Fred. E também depois quando o Fred fica com bigode. Eu ainda acho um absurdo não terem chamado o Eduardo Stablish pra fazer um Fred Mercury prateado. Eu não vou nem rir dessa piada, que foi horrível. Agora. Eu morri porque eu sou idiota. Agora, tipo, e aí? Alguém saiu da sua sala de cinema, gritou. Bande viado! Não, cara, aí que tá. A minha sala de cinema, todo mundo ficou, tipo... Teve gente chorando, teve as cenas que eram bonitinhas do Fred, que era quando ele deixava de ser um pouco babaca, e era legal com as pessoas, todo mundo ficava... Oh, sei que... Final, não, tipo, a parte do que o Fred Mercury descobre que tá quase pro final é choro e on. Todo mundo, on. Tem a parte que ele conversa com a Glória Maria, e aí começa... Não, não tem. Voada, né? Tem, que não, não tem. Tipo, eles também fizeram algumas mudanças referentes ao Rock in Rio. O Rock in Rio, quando o Fred vê, ele já tava de bigode. Ali no filme, eles colocaram quando ele ainda tava com o cabelo um pouquinho grande. Tipo, dá pra entender essas mudanças cronológicas que fizeram, porque pra um filme tava melhor adaptado, entendeu? Eu não estou passando a mão na cabeça do Rod, tipo, tá perfeito. Não, não tá. Foge ao que realmente aconteceu, mas a forma que só realocaram situações ficou legal. Eu acho que tudo se dá jeito, daria pra eles contarem a história na forma cronológica. Não. Mas. Cara, eles quiseram focar um pouco mais na essência dali, entendeu? A gente vê a mudança do Fred com o início do Queen até o final do Live Aid, entendeu? Cara, ele tem uns picos de babaquice que é realmente constado em documentário, tal, o Fred era meio babaca. Cara, ele dá uns coisas, tem hora no Roger. Eu adoro descobrir quem é babaca. Às vezes a gente passa por cima, né? Acha que o cara, por ser muito talentoso, não tinha desvio de caráter, como eu mesmo comentei, né? Na verdade, não, né? Às vezes a gente acaba descobrindo. Um exemplo aí também, né? A gente sempre usou nos podcasts Kevin Spacey, né? Um cara talentosíssimo. E descobre aquilo que descobriu, né? Então... Não, tipo, o Fred, aí que tá, sempre esteve claro. Ele sempre foi aquele tipo de cara que ele gosta dos amigos, mas tem hora que ele dá umas coiçadas, umas babacadas, e ele também é uma pessoa muito influenciável. Ele tava, tipo, o Fred tinha aquela coisa de dar os coices nas pessoas, ele tinha, mas depois que ele conheceu um carinha lá que fudeu ele quase completamente, é que ele foi ficando mais babaca com o pessoal. Aquela famosa influência fudeu ele. Aliás, é verdade que no Rock in Rio, nos baixos, ele achou até uma merda, pegou uma melancia e tacou no ventilador. Aí entra em fatos que eu já não manjo. Mas eu manjo que ele conversou com o David Bowie e tava de pau duro. Ah, quem não ficaria, né? Aí, ó, vamos julgar o cara. Não, tipo, cara, os dois no Live Aid, tipo, os dois lá conversando e o Fred tá lá com aquela calça de zercolar e pau duro. Eu fiquei, quê? Quê? E no cinema, o que vocês têm visto recentemente, assim? Assistiram Venom? Predador. Eu vi O Doutrinador. Assisti também. Ai, eu tô doida pra ver O Doutrinador, é bom? Uma história de um professor esquerdista, né? Claro, vou. É, politizado e parcial pra caralho. É. Totalmente. Mas, tendencioso, cara, pra cacete. Foda-se, também. É muito bom o filme, cara. O filme é comunista? Não, que total comunista. Muito pelo contrário. É direitista, armado, bolsonarista, quase. Que triste, que triste. Mas se é o Doutrinador, ele é esquerdista, né? É, na verdade, ele é revoltadão. Ele mata a esquerda e mata a direita. É, ele mata quem faz corrupção, entendeu? Exato, mas cara... E quem pediu desculpa pro Moro, vai embora também? Vai, porque ele não fecha com o Moro. Ah, deixou tá. Claro no filme que ele não fecha com o Moro também, não. Eu não sei nada sobre esse filme. Como que é? Ele trata com políticos reais? Como que é? É tipo assim, a premissa dele. A filha tá tendo aquela... Acho que é um jogo de futebol, era uma das coisas do pessoal tá bater panela. A filha dele é acertada por um tiro. Aí ela morre num hospital do SUS. Mas é que tá, esse que é o problema. Ela não morre pelo tiro. Ela morre porque, ao ser encaminhada pro hospital, ela foi largada numa maca porque não tinha ninguém pra atender ela e ela morreu sangrando num corredor imundo de hospital. Isso porque, durante o iniciozinho do filme, foi falado que havia uma máfia de políticos roubando dinheiro da saúde do estado fictício onde o cara tá atuando. Então ele ficou puto pra caralho com esses corruptos filhos da truta que fizeram a menininha dele morrer, vestiu a porra de uma máscara de gás que ele pegou numa manifestação e virou o justiceiro tupiniquim, vamos dizer. E o Justiceiro eu tô meio embolado, cara, porque ele é violento. Fazia tempo que eu não vi um filme violento desse jeito. Eu acho que o último filme violento assim foi o Tropa de Elite. E não foi nem tanto como foi o Doutrinador. Não foi mesmo. Porque esse filme... Eu vou dar logo spoiler, foda-se. Aquela primeira cena que ele maceta a cara do maluco no soco foi um negócio que eu não tava esperando aquilo. Rolou a cena, eu fiquei tipo, caralho. Tava com a minha noiva do meu lado, a gente ficou tipo, olhando pra tela aqueles 10 segundos, saca? Com aquela cara. Peraí, você é noivo? Sou sim. Praticamente casado já. Alguém tinha que ser endireitado nesse podcast. Eu sou casado, pô! Olha, a gente tem um casado, a gente tem um que tá noivo e tem eu que eu não sei o que que eu tô. Não, eu achei que ela fala, não, e tem eu que já tô endireitada, tá vendo? Não, eu tô endireitada, meio. Eu tô. Não sei. Mas enfim, fazendo justiça. Ned Master é muito bem casado e, inclusive, um pai de família, tal, inclusive filhão. Que delícia, cara. Vou deixar o oco nesse rabo. Que delícia. Aliás, só, lembrando de Gilson Mendes, desculpa interromper, mas vou contar uma historinha rápida. Quando eu tava na fila do show, o cara tava comentando que uma vez ele encontrou o Gilson Mendes na Paulista, né? Ele começou a trocar ideia com o cara, conversando e tal. E ele falou assim que o Gilson Mendes contou a história de uma vez que ele ia fazer um filme, que o cachê era R$200. E ele morava numa cidade no interior, então pra vir pra cidade grande, tipo, ir de volta, ficava R$200. Ou seja, ele deu o cu de graça. Caraca, você tá de brincadeira. Cara, foi lá, que fez o filme. Cara. O máximo que ganhou foi uma divulgação pra outros trabalhos e ele pagou a passagem. Então, tipo, não serviu de nada. Cara, isso... Cara, cinema pornô brasileiro deve ser muito teta, cara. Não, cinema pornô brasileiro, acho que o único que tá de boa na vida é o Kid Bengala, né? Porque o resto é resto. O Frota, ele se sobressaiu tretando e depois se candidatando, porque antes disso ele também era outro bosta. Que ia dar uma mas era ministro vida. Da cultura, mulher. Tu que é melhor uma mata do que essa? O Frota continua um bosta, que história é essa de era? Aí se você for parar pra pensar, o Bengala também, agora ele tá fazendo mais publicidade de outras paradas do que pornografia em si, né, cara? Ele virou diretor lá do Brasileirinhas, lá do... Acho que é Casa das Brasileirinhas lá, e ele não tava fazendo filme, pelo menos até onde eu sei. Não, o Frota já parou tem tempo já. E o Bengala também, né? Não, o Bengala apareceu num último que soltaram ironizando a Lava Jato. Caraca, fizeram um pornô ironizando. O Brasil é magnífico, cara. O Brasil é muito bom. Meu querido, só tem uma coisa que a gente tem que saber. O povo brasileiro precisa ser estudado. Cara, e eu vi sem querer. Parece que esse filme da Lava Jato pornô aí foi uma trilogia. Uma trilogia. Eu só sei que a parte que tem o Lula envolve tentáculos. Aí voltando pro filme. Todo mundo ficou em silêncio, né? Cara, acho que a gente já pode encerrar. Deixa eu limpar a mesa, fechar aqui a taberna, que vocês já estão me enchendo o saco. Vamos? Só aproveitando a oportunidade, eu pergunto: o que aconteceu com o Koala, assim? Cagou litros, ele foi pro banheiro por causa de um piriri e não voltou até agora, acho que morreu por lá. É, ele já tava com 40% da capacidade pulmonar, né, cara? Às vezes o cheiro não deu conta. Não, cara, deve ter se asfixiado lá dentro do banheiro, no mínimo. Meus banheiros são limpinhos, mas ninguém aguenta um coala-se, né? É, eu acho que você vai ter que ir lá. Fecha a conta aí, o Nerd Master, porque a gente vai embora e boa sorte aí em limpar o Koala-se do banheiro. Tá bom, agradeço. Tudo bem, então, recados finais. Nerd Master, você tem alguma coisa a falar? Tomara que isso signifique que essa merda desse HunterCast voltou pra valer, né? Esperamos. Acho que agora volta. Inclusive, o HunterCast vai voltar e o Mangakê também vai voltar, gente. Yeah! Esse yeah! Eu tava sentindo falta. Se vocês tiverem dinheiro pra me pagar, volta tudo. Inclusive, falando de dinheiro, de recadinhos, eu vou aproveitar pra lembrar aqui dos ouvintes. Campanha do Apoia-se. quem curte aí todos os podcasts da casa. Um apoia-se sócio, ajuda todo mundo, faz os podcasts saírem da gaveta, ressuscitarem aí, porque money que é good, nós não have, e a conta aqui, pelo que eu vi, o Nerdmaster já passou o bilhetinho e ficou caro. E o melhor ainda, meu querido, muito obrigado pela deixa, que é apoia.se/paranerd, mas quem não quiser fazer pelo apoia-se, pode ir pelo PicPay. O Olha PicPay aí. Também tem um serviço de PicPay do Paranerdia, que é picpay.me/paranerdia. Você vê, né, o Nerdmaster? O cara acabou de chegar e já tá sabendo melhor do que o próprio Koala, assim, a divulgar. Aliás, cara, aproveitando a oportunidade. Qual que é o seu nome mesmo? Otávio. Ah, tá. Realmente eu não sabia o nome dele durante o cast inteiro. Muito feliz dessa época. Otávio, você deu a deixa, já fez os comentários sobre o Após, né? O PicPay também, o bem lembrado pelo Nerdmaster. Sara, o MangaQ vai voltar? Sim, o MangaQ vai voltar. É só ver agora com o Koala se quando ele não estiver morrendo, cagando no banheiro. A gente ressuscita ele daqui a pouco. Faz um ritual. Aliás, bem lembrado, vocês falaram sobre o podcast aqui. Agora virou mensal, enquanto o Koala se não arranja verba para poder bancar os semanais. A gente volta uma vez por mês, já é o tempo suficiente para vocês aí nos apreciarem, né? Isso o HunterCast, tá? Porque o Paranédia continua bimensal, né? Os 15 bimensal? Ainda Caralho. Tem os nerd maratonistas que solto quando consigo terminar de editar. Tá emagrecendo bastante, ô Nerdmaster? Tá sim. Tá virando maratonista? Era pra estar já agora cheio em dia, né? Né? Tá trincadinho. Pena que é maratona de sofá, ou seja, eu tô mais ficando mais gordo ainda. aí tiver, vocês estão vendo, né, gente? O Paranerd tá bimensal, o outro tá mensal. O MangaQ, por enquanto, tá mensal. Ou quando dá pra casar os horários da host com os outros dois participantes que me ajudam. Mas não se preocupe não, que em breve vai ter Sara no Nerd Maratonista de Super Drags. Mais um recadinho aqui. Por favor, tava por favor. Na minha bolsinha de spell mágico e o coelho que tava guardado na minha cartola veio me dizer que esses dias ele viu aqui passando pela frente da taberna um pessoal do Spotify. Diz ele, não posso confirmar, mas parece que estamos também no Spotify aí, é correto, Nerdmaster? Sim, todo conteúdo do Paranera tá no Cara, Spotify. Cara, isso foi horrível. Passou a pessoa aqui e falou que o Spotify, cara. A gente tá muito orgânico, né? Durante... Não foi nada ensaiado. Nada ensaiado. Vocês acham que a gente ensaia? Que a gente tem pauta, essas coisas? Não. No HunterCast, não. No Paranerd já tem. Não, até agora eu vou me defender também. O MangaQ também tem pauta. É, o MangaQ tem pauta também. Virou briga de qual é o melhor podcast. O do Nerdmaster, em quesito organização é muito melhor. Eu ainda tô aprendendo a deixar organizadinho. Até porque eu também sou nível chata que nem o Nerdmaster. Todo mundo virando perfeccionista aqui, quem é melhorando. E isso tudo pros ouvintes, né? Então é isso, gente. Eu agradeço vocês ouvirem a gente e aguardem, pois retornaremos, tá? E não sabemos do Koala, se por ele a gente não pode responder, né? Então. Falou, galera. Tchau. Beijo, gente. Vambora. Ó, gravando. Eu vou gravar até 6 horas, disse ele. Então a gente tem que ficar até 6 horas aqui com a bunda colada na cadeira. Okay. Gravações são deletadas automaticamente depois de 168 horas do começo da gravação. Áudio Caralho. Pode ser baixado até durante a gravação. Ele me mandou o link, né, de download e também para deletar, que eu vou usar depois que acabar o cache para poder queimar todas as evidências, né? Exatamente. Por favor. Eu não quero que role o dossiê o Wallace, né? Se eu, Wallace, o idiota tá esquecendo que eu vou ter o áudio pra poder chantagear ele, é um imbecil. Mas vamos lá, gente. Aí sim, gente. Antes dessa aeroporto em si, eu de. De todos vocês, amigos. Pera aí, gente. Tá cortando um áudio pra mais alguém? Pra caramba. Tá o áudio do Cláudio tá malucaço. Tá zoado. O áudio do Wallace já começa que é o Wallace, então já é um. Já corta. E às vezes nem foi o áudio dele, foi ele falando normal e a gente zoando. A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.